Amiga Regiane Cineral, Nicole Cineral e a Cris Cineral, as amantes do amor. Olha o Casal Elétrico. Olha o parceiro Paulo, já com a gente também, o Paulo aí, ó. Está sempre qualquer um, o amor te quer, assim como ele é. O amor não é confuso, o amor não é difícil. Nos faz morrer e renascer, tudo isso pra tentar outra vez, oh. Bora, garçom Colarino! Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. O amor faz chorar de repente. Ei! Você acredita? Eu acredito no amor. Eu acredito no amor. Eu acredito no amor. Existe vida, pois o amor. O dia amanheceu, o sol já raiou. Cris, não consigo mais viver. Garçom Canarino com a gente, o Bacanarino. Muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Meu amor, volte por favor. Seu amigo Bruno, seu grande amor, já é com a gente. Tá aqui com o Michel, obrigado. Doutora Inailza Linares, já aqui com o Michel, obrigado, Inailza. Você me deu a vida, eu quero estar contigo, minha querida. Bora chegar junto, bolero! Vamos lá! A saudade que eu sinto é grande, eu não posso evitar. Desde Leiva tá na área? Olha só! Não consegui ninguém amar. Super. Ei! Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte por favor. Você me deu a vida. Falcão Cineral. Eu quero estar contigo, minha querida. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Chora, Cris. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra quem? Pra mim. Pra quem? Pra mim. Tu leva o café pra mim lá, viu? Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. corpo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Amor da minha vida, eu te amo tanto que não sei como te falar. Bora, bolero! Palavras não vão poder te dizer o quanto. A sua amiga é Leiva, chegando junto aí, Leiva. Viver sem teu amor não dá, não sei, não dá. E a nossa cesta do amor, só começando, bora. O supremo som do amor. Dance, dance, dance. É bom poder beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar, sentir teu coração batendo forte quando meu casal elétrico a gente começa. Tá nativa de novo nas festas, né? Viver sem teu ai amor aqui não dá, não sei. Nada é mais bonito do que amar você. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Não posso mais viver sem ter você. Preciso de você, preciso desse amor. Somente teu carinho me faz. Raimundinho Juruna, já com a gente. Você que tem. Raimundinho, bora, meu irmão. Bora, você! Não posso mais viver sem ter você. Preciso de você, preciso. Olha quem tá com a gente, nossa amiga Cacá. O Cacá, né? O Cacá e a Edna. Tá por aqui, lá do Curió. Só você que tem a cura pra essa dor. Super. Que machuca, tritura, consome o meu corpo. Como é que tu tá? Quase morto. Quase morto? Vou ficando esperando esse amor que não vem. Meu parceiro Gago. Alô, Miquinhas. E o meu corpo. Olha, além de presente. Cadê o Miquinhas? Nunca mais o Miquinhas. Vou ficando esperando esse amor que não vem, não vem. É amor, é paixão, é loucura, é céu, é trovão. Diz que vem, não diz não. Amigo Zezinho, saudade, já com a gente. Alô, Zezinho. Ronaldo! Meus olhos já não param de chorar. Meu Deus, onde você está? Amigo Gino Silva, amiga Jássia aniversariando hoje aqui no Bolero com a gente. Fique à vontade, gente. A gente mora. Ai, que vontade. Olha as amantes do Cinerá. De uma vez eu quero te dizer. Oi, meu amor! O quanto eu te amo. Comprar ela. Não lembra de cada gesto. DJ Michel. Olhar, o mundo gira, o tempo passa e ninguém ocupa o teu lugar. Quando você se foi, deixou meu coração partido. A outra metade de mim foi embora contigo. E sem você, sem você, sem você. Vai. Eu choro. Bora, parceiro Paulo! Eu choro. E fico aqui te desenhando. É passando o Falcão Cineral. Tá aqui com a gente, invadindo hoje o Sextão da Mão aqui no Bolé. O homem da tatuagem do amor. Eu te quero, eu te quero. Eu te quero. Domínio Cineral no Acústico Bahia. Largou da Matinha na época. É doido, meu irmão. O Paulo relembra, Paulo. Vamos lá. Para você ganhar credibilidade. Olha quem chegou, o mestre, papá. Fala, assassino. O que você prometer, trate de cumprir. DJ Michel. Você vai ficar bem visto na sociedade. E verá que não vale a pena mentir. Vai, Gago, pra cima, Gago. Vai, Gago. Se você procurar ser boa gente, saiba que você não vai mudar o mundo. Mas com certeza terá um canalha menos na face da terra. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Bora, Wilson! Se você procura. Bora chamar a galera, mano! Gente, saiba que você não vai mudar o mundo. Mas com certeza terá um canalha menos. Todo mundo erra. Ei! Todo mundo falha. Sem exceção. Todo mundo é. Olha o Júnior aí, do Arquite. Ele e o Diego fica a pau daqui, ó. Sem essa ação. Esse é meu amigo Jorge Bena. E mamãe José, valeu. Oh, sequência gostosa, meu irmão. Te liga. Você falou que vai voltar. Cris, volta logo. Olha o gasol elétrico. Só lembra do acústico aí, ó. Eu ando tão sofrido. Olha as amantes. Bora, amante! Você falou que vai voltar. Aqui. Volta logo. Como é que tu tá, Paulo, depois dela? Eu ando tão sofrido. Conta a tua história, que a gente só escuta. Eu tenho tanto carinho. Ai, que saudade. Amor. Olha o amor. Amor amado. Olha quem chegou, nosso imperador Rosano. Já na área. Alô, velha guarda. Amor, eu vou esperar. Amor. Olha quem chegou, o Big Big. E a advogada já na área. Já aqui no Bolero, tá com a gente. E o Apolo. Foi. Volta, vem me ver. Vem tirar de mim este gosto amargo. Foi. Vem me devolver o gosto de viver. Você, meu amor, eu juro que eu não sinto nada. Baile da saudade, corrida Mar José, pra você dançar. Robson. O que fiz eu já nem sei mais. Você escutava lá no churrasco da Sacramento. Eu. Cineral. E agora dói lembrar. Não consigo disfarçar. Eu. Parceiro Rodrigo da Radional. Eu. Aqui com a gente, Mamute. Bora, assassino. Não consigo me. Oi, dói no peito e a saudade vai chorar. Vai, mulher. Eu já tentei. Vai, Nicole. Esquecer. Eu já tentei. Olha as amantes do som do amor. Tem outro alguém, já procurei. E desisti de te encontrar. Só por você. Michel, o DJ do povão. Quantos mistérios tem o coração de uma mulher? Como é que é, bolero? Nunca ninguém decifrou. São infinitos caminhos que levam até o céu ou até o chão. Entre a dor, o desejo, o prazer e a sedução, existe amor e paixão. O medo de se perder e a coragem de se encontrar dentro do seu coração. Carência, apego, ódio. Dentro do seu coração. Angústia, medo, medo, ilusão. E aí, bolero, como é que é? O seu coração. Paixão. Tá na vinheta do Gago e da Lene, delírio. Gago, da pista negra e Lene presentes. Nas paredes do peito, dentro do seu bolero. Nosso amigo parceiro Bené do Jurunas. Mistério. Ele chega junto, bora Bené. Tá aqui na sexta do bolé. O coração de uma mulher. Amigo Naldo da NSK, o homem do som automotivo, já com a gente. Ele é a primeira dama. Alô, Kiko Saldi! Quantos mistérios tem o coração de uma mulher? Super! Nunca ninguém decifrou. São infinitos caminhos que levam até o céu ou até o chão. Entre a dor e o desejo. E aí, Rodrigo? O prazer e a sedução. Parceiro Rodrigo, Aninha, o nosso casal do amor já por aqui. O medo de se perder e a coragem de se encontrar dentro do seu coração. Carência, apego, ódio. Olha quem chegou, parceiro Paulo André, o homem do carro forte. Alô, Paulo André. Ilusão. Chega junto. Dentro do seu coração. Paixão, tesão, delírio, delírio, delírio. Seu bora, Robson! Infinitos mistérios que estão escondidos no coração de uma mulher. Coração de uma mulher. Mais uma gostosa aqui no bolé. Do aniversário do nosso namoro. Vai rosando. Acordei até mais cedo. Como é que é, meu irmão? Doidinho pra te ver. Vem que chega junto aqui no Sextão do Amor, hein, gente? E de repente ouvi a campainha. DJ Michel. Quando eu abri a porta, flores mandadas por você. Quase não acreditei que elas eram pra mim. Mas quando li o bilhete que dizia assim: nosso amor foi bom enquanto durou. E aí, bolero? Eu chorando, segurando o maldito buquê, perdido ainda tentando entender porquê. Nesse desespero comecei a te chamar. Mariane, você me prendeu, depois diz que não me quer. Chore e grito por seu nome, Mariane. Com você meu mundo é mais feliz. Bate forte o coração. Volta, vem amor, me ame, Mariane. Grupo Ilha, a sensação do Arrocha. Alô, Gaúcho, meu patrão. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Olha que chegou meu parceiro Galo do DVD já com a gente. Alô, Galo! Pra me abraçar, me beijar. Só começando, bolero! Me fazer feliz como eu sempre quis. Amigo Bruno e a Marcela já com a gente, o Mamute. Tá aqui no bolero. Fica com você. Olha as amantes doidando hoje. Bora, Cris! Nicole! Ei, mulher! Se passa mais apaixonado estou. Ó lua que vem, traga ela por favor. É a minha joia rara, meu pedaço. E aí, gente? Ficar com você é como sonhar acordado. Tudo bem. Ei. E não ter. Ai, que saudade. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Apaixonada, né? Quero para sempre te amar. Bora, Paulo! Eu quero ter o seu... Você é a primeira dama aqui com a gente, fica à vontade, meu irmão. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. Amigo Falcão, o Gago da Pista Negra. Eu quero o seu amor. E a nossa Lene Brasil. Eu quero o seu coração. Marcelo Gino Mecânico, o homem do Ideia, já aqui com a gente no Sextão da Multa, no apoio. Tá com o DJ do Cineral aqui, ó. Bora, Ideia! Toda vez que eu olho pra você, sinto logo que meu coração mais depressa começa a bater. Isso é a força da paixão. Quando me aproximo de você, meu corpo começa a arrepiar. DJ Michel. Oba! Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser. Bora, Paulo André, o homem do carro forte. Viver contigo essa louca paixão. Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Fechado com o Michel na segunda, meu irmão. Samuca Pop com a gente. E aí, Samuca? Vamos, Salão Bolero, bora, bora, bora. Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar. Vai chorar, mulher. Segura as lágrimas. Sabe agora. Olha o taradão da alma. E aí, João? Vamos buscar a felicidade. Amigo Nenaldo, NSK com a gente. O homem do som do motivo. É a primeira dama. Alô, Kiko Saldi. Sabemos que não podemos ficar separados. DJ Michel. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Sabe por quê? Você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Olha as amantes do amor. Oi, meu amor. Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra vez. Quem sabe agora dá certo. Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade.

você, sonhando um dia eu te amar. Para deixar a saudade assim, ó. Amor, meu grande amor, ai, vou colocar o mundo inteirinho a teus pés. Canta, Gago. Amor, meu grande amor, vou confessar sonho mais lindo é o que tu és. E aí? Fiz dos meus sonhos realidade. Vai, Rosana. A minha felicidade encontrei. Ei. Um amor sem ter fim que te trouxe a mim, meu amor. Meu grande amor, ah, bicha Cris. Vou colocar. Sabe o Raimundinho do Jurônia, Jubar Raimundinho? O mundo inteirinho a teus pés. Olha, Paulo! Amor, meu grande amor. Saudade. Vou confessar o sonho mais lindo é o que tu é. Fiz dos meus sonhos realidade. A minha felicidade encontrei. Um amor sem ter fim que te trouxe a mim, meu amor. Baile que você respeita aqui no amor. Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva alegre ou triste, vai dizer. Bora, papai. Mesmo que você me mande embora, eu me tiro. Não sou ninguém vivendo sem. Olha os caixa baixa na área. Meu amor. Olha a caixa baixa. Olha aí, Mamonte. Parceiro Birica. Que foi que houve pra você mudar assim? Ai. Não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém cedeu. Oi! Meu coração. Olha o coração, cara. Eu dei só a você. Bora, Birica! Meu amor. Se um dia vou morrer. Alô, Duda! Pior morrer de amor. Pois sem você, a mim. Além da Socorro, saudade. Não vai ter. E também mais cor. É grande peixe. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Só me resta então dizer adeus e confessar. O Supremo. Não sou ninguém. O Supremo. Vivendo sem você, meu amor. As amantes do amor, já que vocês estão. Não. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. É nóis, Costa. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou. Ananda, que a vida lá da carroça é festa com a gente. E aí, Ananda, tá por aqui no bolé. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. E aí, Falcão, o que que tu diz? Vida comprida, estrada alongada. Ai. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontro. O homem do Fox na área. Alô, Fabinho! Vem embora, Fabinho. Lilian, teus olhinhos verdinhos. E a galera descendo pro bolé. De carinhos e prometem amor. DJ Michel. A Marte. Para mim é a vida em... A seu parceiro Pipirinha. Ninguém escasse abaixo da saudade. Há de amar tanto assim. Te peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz. Sou capaz de morrer. Ai, Lilian. Para mim és o mundo, um amor tão profundo. Eita saudade! Ninguém jamais te dará. Olha, gente, amanhã é sábado. DJ Michel na Avenida Show. Vem. Lá na Sacramento, antigo remanso, viu? E também no Palácio dos Bares, viu, gente? Amanhã, aniversário do Dino do Pinambá. Aí no Palácio. Tudo que perdi sem você aqui. Nada existe em mim. Meu parceiro Marcelo da Pedreira. Você pegando pode dar com a gente dando aquele apoio. Valeu, Marcelo! Vem, traz de novo a luz das manhãs de sol. Meu parceiro Rodrigo e a nossa amiga Nínia, o nosso casal do amor por aqui. Bora, Rodrigo! Nossas emoções. Ei! Só mais uma vez. Eita, passadão gostoso. Enxugue a lágrima. Alô, Cris, enxuga. Não chore, não. Olha aí, Regiane. Eu já lhe entreguei. Bora, bolero! Meu coração. Ai. Chorar eu já chorei. Sofri até demais. O tempo bom voltou. Meu parceiro Galo do DVD. Chore nunca mais. A foto que eu lhe dei e você nem ligou. Na foto que parceiro Bibirina. E aí, Bibirina? Milhões de beijos dou. Oh, oh. Oi, meu amor. Enxugue a lágrima. Pare de chorar. Você sabe que eu te amo. Sofri até demais. O tempo bom voltou. Não chore nunca mais. A foto que eu lhe dei e você nem ligou. Na foto que eu ganhei, milhões de beijos dou. Oh, oh. Enxuga, enxuga, Regiane. Enxugue a lágrima. Não chore, não. Oba! Enxugue a lágrima. não chore não. Essa galera do Ideia tá no apoio aqui. Ouça esta canção, te peço o som do amor pra não chorar. Bora, Rodrigo. Distante, bem distante de você, um dia eu... Nosso amigo Bruno, ele é seu grande amor, tá aqui com o Michel. Às vezes quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Vai, Ideia. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe. Olha quem tá com a gente aí, Falcão. Prego sem miséria. Você me chama. Alô, Prego. De bandido. São coisas que não. Olha a caixa, Prego. Que Falcão é? Bandido. Oi! Bandido. A equipe da oficina Alto Grau com a gente. Segredo do amor, todo comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. E aí? Eu queria ter asas. Nosso amigo Paulo com a gente. Ele é a primeira dama, já por aqui, bora, Paulo. Você me chama de bandido. Vacinado com sucesso, coisas olha. Que não vou resistir, não. Bora recordar a bolé. Jace, aniversariando hoje. Alô, Jace, parabéns, viu, mulher? Alô, Gino Silva! Adeus, Xamira, vou calar a lira agora. O homem do carro forte dava lona aí, ó. Já é tempo e sem tempo. Alô, Limão, caixa baixa! É preciso que eu me vá. Por Deus, sorria, não me mate assim. Pena, lenço branco longe a cena, pra que eu possa caminhar. Oba! Eu vou levar. E aí, Nicole? Olha as amantes. As amantes do amor. A água. Tem que te deixar agora. Mas volta um dia. Passando João Taradão já com a gente, bora, João! Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso. Pois assim vai ser preciso. Dá-lhe mamute! Pra que eu possa ir em paz. Insista. Eu vou levar por esta vida fora a dor de ter. Plane presente, Diego da Pista Negra, fora. Casal considerado aqui do Michel. Olha o Buca Falcão. Um dia, na alegria, ah, se eu pudesse. hora mais serena. Sextão do amor, bora! Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém? Vai, Paulo! Pra me amar. O supremo som do amor. O tempo já passou, a chuva terminou, e nosso amor se acabou. Olha quem tá por ali, Manel do Jurunas, meu irmão. Tudo pode. Alô, Carequinha! É nóis, meu irmão. Seu amor não vou querer. Não, não, não, não, não, não, não. Que culpa tenho eu de você ser assim? Seus, que você prometeu, eu esperei, você não me deu. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. E aí? Seu amor não vou querer. Mas amante? Não, não, não, não, não, não, não. Sua amiga de mão. Sim. E o parceiro Bibirinha aí dos Caixa Baixa. Bora, Nanda! De todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. Bora, Paulo! Sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Saudade do bolero, meu irmão. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Nossa cesta da mão toda cesta. Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Paulo André do Carro Forte. Na verdade você não sentia, só representava. O homem da 12. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Que saudade! Eita coisa boa! Saudade com qualidade, meu irmão, assim que é bom! Bora, Paulo! Lene presente, sempre nós! Meu Deus, quantas vezes eu me dei! E aí? Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei. Os Caixa Baixa da Saudade, aqui no Cineral Digital. Que restava. É o parceiro Bibirinha. Os Caixa Baixa por aqui no bolero, meu irmão. Tão feliz. Bora, Bibirinha! Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu bora, Gago! Você não quis. Só as melhores pra você curtir aqui no bolé. Oba! Onde está aquela que dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Paulo André, o homem do carro forte do Cineral Digital. Procurando eu vou. Ele tá aqui, ó. Tantos caminhos já andei. Dá-lhe, Gago, vai, Gago! E a esperança do meu lado, de outras pessoas já gostei. Eu sou eterno, apaixonado. Olha, terça-feira tem Michel lá no Pureza, viu, gente? Maloca do Pureza, terça-feira. Estamos por lá. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. O Paulo André vai em todas aí, ó. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Ei. Tantos caminhos já andei, e a esperança do meu lado, de outras pessoas já gostei. Amigo Marcelo Bibirinha dos Caixa Baixa, alô Bibirinha. Eu sou eterno, ei, apaixonado. DJ Michel. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Tiago da DS aí, ó. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu. Eras amante do amor. Eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar, ei, me dominou. Tua boca me condicionou a só querer te possuir. Robson Cris, vai! Teu corpo sensual me enlouqueceu, o teu beijo me prendeu, és a minha obsessão. Tu és a poesia do meu sonho, és o meu porvir risonho, meu amor, minha paixão. Olha o Kaka, é Edna. É meu. Bora, Gaga. Quem me diz? Bora, Nanda. Que és uma estrela em meu caminho. Olha, a Nanda invade, uma, né, meu irmão? Fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Ei, super. Ai. Qual é a crítica? O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me só na qualidade. A só querer te possuir. Prego sem miséria. E o Buga Falcão aí, ó. Olha essa dupla, velha guarda. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez. Ai, que saudade. Porque assim de cara limpa não vou aguentar. Amigo Paulo, ele é a primeira dama aí, ó. vejo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícias e eu quase louco. Vou tomar um porre pra desabafar. E cada noite. Alô, Zano Guilherme, dá um cheque com o Rosano. Olha o Pipirina! É mais um golpe. Gente nossa aí, Pipirina. Em meu coração. Super. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar a paixão. Bora beber! Vou beber, é a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. Olha, domingo a gente vai até Ipanema de Outeiro, viu, gente? Domingo, Michel, no Ipanema de Outeiro. Pela parte do dia, da tarde, né? Depois a gente vai pra Ilha Bela. Depois da Ilha Bela, Porto de Marés. Boa noite no Porto de Marés. Ele. O verão começou, papai! É mais um golpe profundo em meu coração. Bora, Gago, bora invadir o Otero, Gago. E pra não. Lá vai a van. Se une quando a gente ama. Nada melhor que um litro de cana. Remédio indicado pra curar paixão. Vou beber. É a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Não é mais pista negra. Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. Estou amargurado e apaixonado demais. Saudade gostosa. É bolero, bora, João. Tenho medo de não suportar. Olhar mais uma vez o seu retrato. As amante. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor que se acabou. Esquecer, oh! Que um dia eu também já fui usado. Oi, meu amor! Pelos seus caprichos de mulher, que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a todos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você. DJ Michel. Todos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Bora, Robson Gris. Eu não passei. Tá por aqui com o Michel, só na manha. Igual a todos que você mentia. Abraço, Juju Cardoso. Amigo de mão, Bibirina. Os Caixa Baixa. Pra não mais sofrer. Bolero. Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo, chorando o amor de alguém que morreu num segundo. Com tais violências marcantes por nossos fatais assaltantes, que vivem à solta nas ruas normais militantes. Olha os amantes! Crianças eu vejo perdidas morrendo. Prego sem miséria com a gente, parceirão. Bora, prego! Seus pais abandonam a pirinha. Pares ou morrem na guerra. Grande Pipirinha dos Caixa Baixa, é nóis, Pipirinha! Não temos vontade ou escolha. Vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será dos motivos pra tantas guerrilhas. Olha quem chegou, nosso peladeiro da saudade, já por aqui com a gente. Soldados. E aí, peladeiro? Não morrem deixando famílias. Enquanto pregamos a paz, a guerra se expande ainda mais. E o dia de sermos felizes não chega jamais. Eu ouço falar das enchentes e dos terremotos. Canhões que disparam deixando feridos e mortos. Milhares serão mutilados, inúmeros desabrigados. E dia após dia acontece um novo atentado. Super! Onde será que eles querem chegar? E aí, Bossão? A parada, meu irmão. Quando será que isso vai terminar? Parceiro Amarelo Amado, já com a gente, espera dele. Quando será? Saudade. Para Rosana Imperador. Quando para o setor, meu irmão. Que morrer. Bora chamar rapidola ele aqui, ó. Um pedido de vez, um sorriso outra vez. Olha a qualidade. Para não chorar. Uma voz tão segura, uma lágrima pura. E aí? Vão se misturar. Bora, Nicole! Um pedido de vez, um sorriso outra vez. Para não chorar. Olha aí, Falcão amado. É muito xistudo. Voz tão segura, uma lágrima pura. Vão se misturar. Oi, meu amor! O meu pranto vai ceder. Já não posso mais conter. É tão imensa a dor que eu sinto. Eu tenho que chorar. Olha, Jorge da Pedreira. A saudade no meu peito não vou suportar. Vou pedir ao grande homem. Olha, o grande homem chegou. O homem da Didas. Pra fazer você voltar. DJ Michel. A distância não é nada. O pior é isso. Sabe que é nós, velho igual. Pedido de vez, um sorriso outra vez. Para não chorar. Uma voz tão segura, uma lágrima pura, vão se misturar. O meu pranto vai ceder. Já não posso mais conter. É tão imensa a dor que eu sinto. Eu tenho que chorar. E esta saudade no meu peito não vou suportar. Pede, pede pra ele. Vou pedir ao grande homem. Nosso amigo Manel do Jurunas, alô Manel.

DJ Michel. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. Amigo Paulo, sua madame com a gente. Tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Vai! Uma canção pra lembrar nós dois, uma razão pra não me esquecer. Olha, amante, não valor! O teu olhar de um olhar tão puro traz de volta o tempo ou o corpo, yeah. Um coração com meu nome, o seu, em cada árvore você escreveu. Me faz lembrar de você, menina, traz de volta o tempo ou o corpo, yeah. Esses bons momentos, é nós, meu irmão. Fotos, fotos muito de você. E aí, Cris? Nossas brigas por ciúmes, não posso esquecer. Olha o espalhadeiro da saudade aqui, meu irmão. A saudade desse tempo é tão imensa que se faz presente em histórias, em canções, para sempre. Uma canção pra lembrar nós dois, uma razão pra não me esquecer. O teu olhar de um olhar tão puro traz de volta o tempo ou o corpo, yeah. Um coração com meu nome, o seu, em cada árvore você escreveu. Me faz lembrar de você, menino. Para, meu irmão. Traz de volta o tempo ou o corpo, yeah. Saudade no bolero! Guardo desses bons momentos, discos, fotos, fatos muito de você. Facão Promoter. Brigas por ciúmes, não posso esquecer. E aí, Bugalho Amarelo? A saudade desse tempo é tão imensa que se faz presente. Cineral. Em histórias. Saudade. Em canções. Para sempre. Dance! Dance! Dance com o Michel aqui, bora! Todos me condenam por onde eu passo. São de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você. Samuca Pop com a gente. Alô, Samuca. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se de madrugada eu passo correndo, logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver, mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Eu embora daqui, mas tá. Mas aonde eu chegar? Saudade. Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu. Ninguém tem nada. Senhor Rodrigo da Radional. Fala, Rodrigo. Minha, quem sofre sou eu. Olha, amanhã tem Palácio dos Mares. Também. Canarinho, amanhã tem Avenida Show na Sacramento. Quem souber minha história. Domingo tem Ipanema de Outeiro, Ilha Bela e Porto de Marés. Vou mexer por lá. Enfrento tudo enquanto eu viver. Ei! Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Olha a carequinha, mano. Mas vou brigar se alguém falar. Você que pediu aí, ó. O som do amor. Olha só, Paulo André. Você nunca deixou de existir pra mim. Foi pena eu não poder te dar mais amor. Você não existe. Fala, André, pra sua mãe Tilma aí. Eu falava. Jorge da Pedreira. Nem dava chances pra eu te ajudar. Chorei ao ver teu corpo abandonado, marcado e maltratado pelo mundo. Ao teu lado quase nada existia. Com tristezas eu chorava a minha agonia. E aí, meu irmão? Você fazia parte dos meus sonhos. Bora, prego, sem miséria, tá com a gente no bolé. Lutava dia a dia sem parar. Mas a fatalidade foi chegando e a morte sorrateira te levou. Meu pai, por que você me abandonou? Ainda tinha muito pra te dar. Sendo Rodrigo Anini com a gente. Meu pai, acho que é só considerar. Você me abandonou. Ainda tinha muito pra te dar. Ah, ah. Você fazia parte dos meus sonhos. Lutava dia a dia sem parar. Mas a fatalidade foi chegando e a morte sorrateira te levou. E as amantes com a gente aqui com o Michel. Meu pai, por que você me abandonou? Robson Cris tá com a gente, o Robson. Ainda tinha...